Esta música surge como homenagem da Rádio Comercial a Sérgio Godinho, pela comemoração dos seus 50 anos de carreira, e que conta com a colaboração de 43 músicos. Muito boa noite, caros ouvintes e caros locutores, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Sala de Discussão. Hoje vamos falar do direito de aborto nas mulheres. O direito de aborto é um tópico que nos últimos anos tem sido muito controverso. Um grande exemplo é nos Estados Unidos, onde a queda houve uma queda de proteção federal desse direito e até uma ilegalização completa em 14 estados. Em Portugal é legal desde 2007 e, como eu disse, há muita divisão sobre este direito, principalmente entre grupos conservadores e liberais. Por isso, até que ponto é que o aborto é justificado, se de todo, e até às 40 semanas, ou deve haver um limite mais baixo? Não sei quem quer começar. Bem, eu posso começar. Então, eu ainda não tenho assim, uma opinião 100% formada quanto à legalização do aborto, mesmo sendo uma mulher. Porque, por um lado, acho que aquilo que se desenvolve dentro da mulher não é um conjunto de células, mas sim um ser humano. Um ser que cresce, que envolve, que desenvolve, que tem... É uma vida, pronto. E não é por estar nas 40 semanas ou quando sai da sua mãe que passa a ser humano assim por magia. Não, eu acho que é um ser humano desde o momento da concepção. Portanto, vamos dizer, matarmos esse ser humano, estamos a cometer assim... Não digo um crime, porque pronto, é legalizado em vários países, mas não é um ato muito... ético, na minha opinião. Por outro lado, passo também a dizer que eu não concordo com a legalização do aborto em 90% dos casos, mas nos outros 10%, como por exemplo, se for, aqui supor que uma criança foi abusada sexualmente por um homem e essa criança depois fica grávida. Pronto, obviamente que nesses casos eu talvez concordo com a legalização do aborto, porque é uma criança e o trauma todo de ter de suportar... E às vezes é perigoso até para a criança. Sim, é perigoso, exatamente, pode morrer enquanto... E estraga-lhe de certa forma a vida para a frente. Estragar, claro. Não, mas imagina, mesmo complicar que, muito. Mesmo que aborte, ela vai ficar sempre com um trauma associado... Sim, vai sempre ter um trauma... É absurdo como é que não há uma exceção para isso. Tipo, sim, parece algo mesmo tão de bom senso. Pois. E quando é ele... Por exemplo, nos Estados Unidos é completamente ilegal, até para isso, nesses casos. Isso, não sei, eu não consigo perceber bem a lógica. Eu também não. Pronto, a Beatriz falou aqui de que a partir da concepção somos seres humanos. Isso acho que é questionável. Acho que é a maior pergunta quando se fala de gravidez e de aborto, porque realmente acho que é impossível nós desenharmos uma linha de és um ser humano a partir de agora e já não és um ser humano. Não sei, o que é que tens mais a dizer, Ricardo, Atilo? Eu de facto acho que é, como tu disseste, é realmente complicado e chega a ser, acho que até é um paradoxo que trata disso, mas neste caso aplicado aos humanos, até que ponto é que ele realmente é considerado um ser vivo e até que ponto é que ele tem os direitos universais, por exemplo, o direito de viver, será que é só a partir do momento em que sai da mãe? Será que é a partir deste dia tal? Eu acho que é muito complicado. Portanto, eu acho que a minha posição atual é concordar que se for um caso de violação, por exemplo, pode-se nem ser de crianças, pode-se mesmo... Não vamos focar nesses casos, que acho que são extremos. Pois é, com esses casos concordo, com os outros tenho uma opinião ainda não formada. Ok, então, mas vamos focar num que é mais complicado. Porque acho que é fácil dizer que... Em condições de violação, acho que claro, aborto é fácil justificar todos. Aborto. Foi uma coisa que não tiveste decisão nenhuma e que foste completamente forçado. Por isso, vamos tentar focar no resto. Num caso normal, por negligência, por esquecimento do uso de contraceptivos, não sei. Nesse caso, é um bocado complicado e eu acho que. Vocês há bocado falavam da legalização do aborto até às 40 semanas, acho eu. Acho que pelo menos em Portugal é legal até às 12 semanas, porque a partir daí acho que já implica alguns riscos, tanto sim. Para a mãe como para o bebê. Mas lá está, este tema é assim um bocado controverso, porque eu acho que sim, deve ser sim legal, Só que isto não se pode tornar uma coisa banal, ou seja, vou abortar porque me apetece. Acho que tem de se ter consciência daquilo que se vai fazer. Isso é interessante. Porque imagina, se alguém está grávida, uma pessoa está grávida, não, uma mulher no caso, pronto, e não quer ter um filho, eu acho que não sei até que ponto não vale mais abortar do que depois a criança ou ser maltratada ou ir para instituições. Sim. Que se calhar não têm assim tantas condições. Por acaso estás a tocar num ponto muito importante, que é... Não sei até que ponto não será mais favorável abortar do que pôr uma criança no mundo para viver em condições subhumanas. Uhum. Estás a tocar num argumento muito bom, por acaso, que é... É realmente... É exatamente esse... É, vamos obrigar pessoas a ter filhos que não querem. Acham que esses filhos vão ser bem tratados? Também temos de apontar que ao longo dos anos tem crescido mesmo com muito consideravelmente o número de instituições de apoio a crianças que não são, não digo aceitos pelos pais, mas pronto, que vieram a este mundo com pais um bocado negligentes. Há instituições agora e estão cada vez a surgir mais para casos desses em que eles tomam conta das crianças até elas se tornarem maiores. Sim, só sim. Que porque... Mas isso é uma boa vida? Isso é uma vida digna de uma criança? Eu acho que não é uma vida... Porque eles são integrados num contexto escolar, por exemplo, e depois toda a gente tem pais e comemora-se o dia do pai, o dia da mãe, e eles estão numa instituição... Não vão comemorar nem o dia do pai, nem o dia da mãe. Ou seja, eles estão... Eu acho bem estarem integrados, claro, no contexto escolar, por exemplo. Só que depois há toda uma... Um festejo de datas simbólicas que eles não vão conseguir. Eles okay, não... Certo, certo, certo. Não parece muito relevante, mas pronto. Sim, mas imagina, tu estás numa instituição, tens tipo 8, imagina, 8 anos. Tu não consegues perceber porque é que os outros têm pais e tu não tens, e se calhar isso vai gerar um confronto interior. Uhum. Não, isso mexe com uma criança no, tanto na sua infância. Sim, acho que mexe para sempre. Eu acho para que sempre. Marca. É uma coisa complicada. Porque é saberes que os teus pais não te aceitaram, foste rejeitado desde nascença. Sim. E foste para uma instituição. Não... E a partir de uma pessoa tentará esquecer isso, e depois todos os anos há um ou duas. Há dois dias em que estão então, sempre a lembrar disso. Agora, o dia do pai e o dia da mãe. Então querem abolir com o dia do pai e da mãe? Não estou a dizer isso. Só que eu acho que não abolir, mas alargar. Ou seja, o dia do pai ou o dia do cuidador? Acho que em geral as pessoas já fazem isso, não? Acho que em geral as pessoas. Não sei, imagina nas escolas é todas as atividades viradas para o dia do pai e da mãe. Nós falamos em pai, mas não precisa de ser pai e mãe, não precisam de ser as pessoas que trouxeram ao mundo. Sempre. Podes tratar um avô como pai. Podes tratar um tio como pai e também celebras o dia do pai, não com a pessoa de quem tu vens, mas com a pessoa que tu identificas como pai. Costumam dizer que pai é quem cuida. Concordo plenamente. Pai é quem cuida, exatamente. Mas lá está, se não houver assim, se não existir uma ligação com alguém a quem tu possas chamar pai, não há ali um pai, portanto... Sim. O pai é um bocado controlado. Isso é como ao dia da criança, tens dia da criança, mas tu só és criança durante um certo número de anos. Mas eu acho que aí já não é tão... Não sei. É difícil fazer com que esse tipo de dias tão, às vezes, sim, específicos, é claro, é sejam tão... Inclusivos. Sejam tão inclusivos. Mas pronto, e tentamos fazer o melhor. Eu acho que nós só percebemos as situações, neste caso do aborto, eu acho que nós só tomamos uma consciência real delas se passarmos por elas, e espero que não aconteça. Sim. Porque acho que íamos estar numa situação delicada, mas acho que só tomamos realmente consciência das coisas e se calhar só temos uma posição mais fixa quando passamos pelas situações. Não... Sim. Acho que não podemos estar a julgar as pessoas. Ok, uma coisa é se for algo banal, imagina, abortar só porque sim. Sim. Só que outra coisa é tendo motivos fortes para isso e... Sim. Okay. E depois, pronto, agora para ir para outro tema... a forma como o controle do aborto serve, se calhar, de uma forma de controlar o que as mulheres fazem com o seu corpo, o que é que vocês acham disso? Sim, eu acho que mulheres. A legalização do aborto veio, de certa forma, diminuir o número de abortos, porque as pessoas agora, como é legal, como é que eu vou explicar isto? Eu acho que veio diminuir o risco. Sim, é o risco. Isso, diminuir a morte das mulheres. Exatamente. Certo, porque era uma coisa ilegal, uma coisa clandestina, e agora, como é legal, faz, há menos risco, exato, para, principalmente hospitais, a mulher. Assim. Certo. Eu não sei se é apropriado, mas isto até tem um bocado a ver com o tema do programa passado, que é a droga. Acho que de alguma forma há uma conexão entre elas, que é legalizando, conseguimos controlar melhor como é que isso acontece e fazer com que seja de uma forma mais segura. Exato. Sim, claro. Isso acontece também, por exemplo, com a prostituição. Sim, exatamente. Isso acontece, dá para ver em muitas políticas sociais este padrão. Querem um exemplo perfeito? Vejam a Holanda. É o país perfeito para nós vermos tanto a droga, uma prostituição, exato, aborto também. Sim. Essa parte da prostituição, eu acho que a legalização também iria melhorar de certa forma as condições. Sim, é isso que estamos a dizer. Controle de, porque lá está, doenças sexualmente transmitidas. Sim, mas por um lado acho que é muito, mesmo muito complicado as pessoas responsáveis pela questão do aborto perceberem de facto quais são os casos em que o aborto seria mais ético, não sim, é? Sim, porque sim, também, sim. Se olharmos para isto de uma perspectiva ética, o que acontece é o ser grande, o superior, controla o que vai acontecer com a vida de um ser inferior, que é o bebê. Mas se fores olhar para um governo é a mesma coisa. Sim, exatamente, mas pronto, já lá está, eu não estou a tomar lugar nenhum, mas se olharmos para isto de uma perspectiva ética, é exatamente isto que acontece. Sim, sim, sim. Sim, eu acho que tornarmos uma coisa legal não significa que tornemos uma coisa aceitada moralmente. As pessoas que têm um certo pensar não vão, muitos dos antigos principalmente, não vão abrir a mente. Só porque é legal. Exatamente, só porque é legal. Sim, e vocês há bocado estavam a falar de que, e se a criança vier ao mundo e depois perceber que os pais não querem saber e se calhar era melhor nem ter nascido. Mas e se acontecer o contrário? E se a criança preservar tanto o facto de ter nascido, o facto de viver e de estar grato por ter existido e pelos pais a terem tido e estar ali? Isso é complicado. Mas pode acontecer. E temos de ter em conta os dois casos. Chega até uma certa idade, tu não tens consciência. Isso, sim, mas temos de ter em conta os dois casos. Com a realidade, se imagina, estares grato por existir é um conceito um bocadinho imagina complicado. Imagina estares grato por seres maltratado pelos teus pais. Ia bem. Eu acho que para estares grato para existir tem de ser uma vida plena, acho eu. Muito modesta. Muito. Muito modesta. Não sei. Imagina, eu, no meu ponto de ver, eu acho que o aborto é mais uma opção muito mais certa do que a tratarem mal as crianças e abandonarem. Sim, sim. Eu acho que no fim do dia, pronto, de novo, isto é um padrão que se vê em muitas políticas sociais, é. Gostamos de ver o mundo às vezes a preto e branco, mas é sempre mais complicado. No caso do aborto, eu diria que se é para ir para algum lado, eu diria que vamos para legalização completa. Acho que isso faz muito mais sentido do que ilegalizar completamente. Sim, eu também acho. Só que não podemos tornar isso algo banal. Sim, vai sempre haver problemas éticos. Mas, sei lá, acho que sempre houve problemas éticos. Decidir, ser alguém a decidir se um aborto é aceitável ou não, numa certa condição, acho que é muito mais trabalho do que vale a pena. Sim, eu é acho muito que o aborto, devia caber a duas pessoas, que é ao pai e à mãe. Exato. Mais ninguém. Sim, porque o pai também deve ter claro. Um voto na matéria, sem dúvida alguma, porque o ser meio que saiu dele também, não é? Sim. Portanto, também claro. É a criança dele. Principalmente quando é para abortar. Não é? Devia ser sim, exatamente. 60% a mulher, a opção da mulher, e 40% a do pai. Eu concordo, porque acho que a mulher tem um poder de decisão um bocadinho maior nesse aspecto, porque é o corpo dela. Exato, tem aquela decisão. E isso também já vai ter com problemas legais. Imagina o Ronaldo, que é uma pessoa que tem muito dinheiro, que engravida uma mulher, ele quer que a mulher aborte, mas ela não quer abortar, que é para ficar também com uma parte do dinheiro do Ronaldo. Isso é mais complicado. Vão a tribunal, não sei o quê. Pois. E isso já envolve isso é muita muito coisa. Muito pois complicado. É, isso já são casos extremos, são não casos. Sei. Pois, pronto. Eu só queria reforçar que tornar o aborto legal não obriga ninguém a abortar, portanto. Exatamente. E acho menos que torna mais seguro. Isso é outra coisa que eu não gosto de ver, é que as pessoas importam-se demasiado com o que as outras pessoas fazem consigo. Eu também acho. Mas pronto. Nós temos o direito à vida, mas também temos o direito à morte. E por falar nisso, vamos falar de eutanásia num próximo programa. Se calhar. Provavelmente sim, não. Sim. Um próximo programa. Pronto. E pronto. Tivemos aqui a falar. Muito obrigado por terem ouvido. Foi de veras um debate muito interessante. second, man. What do you think the teacher's gonna look like this year? Boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para a rúbrica da música. Depois de muito tempo, trazemos aqui o Martim. Boa noite a todos. Para quem já tinha saudades daquelas músicas mais rock antigos, aqueles rocks mais animados, aqui hoje vai ser um programa para isso, porque temos cá o Martim e o Martim é um indicado para isso. E ele hoje vai-nos trazer uma banda que eu mal conhecia. Pelo nome eu não ia lá, só conhecia, porque ele me tenha mostrado, conhecia uma música que muito provavelmente grande parte dos ouvintes irão conhecer, que se chamam Van Halen. Van Halen. Peço desculpa. Pronto, os Van Halen são uma banda norte-americana de hard rock, formada em 1972, e destacaram-se pela fusão única de virtuosismo musical e energia eletrizante. Fundada pelos irmãos Eddie e Alex Van Halen, que são o guitarrista e baterista, respectivamente, Juntamente com David Lee Roth e Michael Anthony, que são o vocalista e o baixista, a banda alcançou fama com álbuns icónicos como Van Halen, de 1978, 1984. Eddie Van Halen é um lendário guitarrista que revolucionou a técnica e influenciou gerações. A dinâmica entre a sua guitarra virtuosa e a voz carismática de Roth definiu o som distinto da banda. Ao longo de décadas, apesar de mudanças na formação, os Van Halen permaneceram como ícones do rock, deixando um legado duradouro. Portanto, Martim, a música que nós acabámos de ouvir é... A música que acabámos de ouvir é Hot for Teacher, que mostra o virtuosismo tanto do vocalista, com voz muito aguda, o baterista, que começa logo de uma forma incrível com o pedal duplo e com o ride também, e o guitarrista, obviamente. É, aquela, a voz do vocalista é aquela típica voz de rock, mais aguda, mais estridente, exato. Boa palavra. Esta música, como é que tu a descreverias, Martim? Mais ou menos. Uma ótima música se quisermos andar rápido de carro ou de moto. Sem influenciar a que as pessoas o façam. Exatamente. Porque é perigoso. É uma música que nos dá energia. Okay. Nos faz ter vontade de fazer as coisas com... Não consigo explicar, mas é... É uma música que parece nos dá poder, digamos assim. Ok, é empoderadora, né? Muito bem, Martim, qual é que vai ser a nossa segunda música deste programa? A nossa segunda música do programa de hoje será Panama, que é do mesmo álbum que Hot for a Teacher, que é o álbum 1984, também é uma música que mostra o virtuosismo do guitarrista, tal como todas as músicas deles, e eu trouxe esta banda mesmo para mostrar aos ouvintes o que este ser magnífico conseguia fazer. Tu, antes de virmos aqui gravar, tu tinhas-me falado que o guitarrista deles era dos mais considerados guitarristas. Os melhores do mundo, exatamente. E inovador, inventou o tap, que é uma técnica em que tocamos guitarra como se fosse um piano, ou seja, a nossa mão direita toca também nas cordas, como se estivesse a tocar nas teclas de um piano. Ah, ok. Este guitarrista inventou coisas nunca antes vistas. Aliás, ele conseguia, com a sua guitarra, imitar um elefante, imitar um cavalo também. Um cavalo. Yeah, ele fazia coisas loucas completamente. E achas que é essencialmente isso que torna essa banda tão, tão especial e que lhes deu, se calhar, a fama que eles têm? O que os torna especiais é, sim, a forma como eles tocam, e o que os torna especiais é realmente fazerem coisas que ninguém fazia e tocarem de uma forma muito específica e única. Interessante. A terceira música, que é a tal que é a única que eu conheci das que o Martim me falou, é a música Jump, Jump, do mesmo álbum. É, essa música Jump é no início, foi logo a parte que eu reconheci. Eu acho que grande parte dos ouvintes vão conseguir reconhecer, porque eu acho que foi... É um dos temas mais famosos dele. É, sem dúvida, eu acho que é icónico, acho eu. Só pela introdução, que é o que me consigo lembrar agora mais de uma forma mais fresca, dizendo assim. É uma música totalmente animada, mesmo. É para dar energia às pessoas. É animada, mas não seria tão animada se eu contasse a história. Permites-me contar a história da música? Sim, eu acho, desde que não seja algo muito. Então, esta música conta a história de, pelo menos o vocalista contou isto numa entrevista, que ele estava a ver televisão e viu, ou numa série ou nas notícias, eu não me consigo lembrar muito bem, que estava um homem que estava prestes a atirar de um prédio, e estavam todos a dizer don't jump, don't jump, e ele sentado no sofá estava a dizer jump, jump. Então lembrou-se e começou a escrever a música sobre o que viu. Se calhar não é assim tão animado como estavas a pensar. Se calhar não é assim tão animado. Bem, o ritmo é animado. Sim. Não... Eu acho que se ficarmos com isso é um bocadinho melhor. Exato. Para aproveitarmos. Ouçam a música, não se lembrem da história. É, vamos fingir que ele se calhar inventou e que não. Sim, sim. Sim, é só uma música animada para dar energia às pessoas sem nenhum background mórbido. E a quarta música, Martim? A última música que iremos ouvir chama-se Ice Cream Man. Esta é a única de um álbum diferente, que é do primeiro álbum deles, Van Halen. Uhum. E é uma música que começa com uma guitarra acústica só e o vocalista, e depois passa para uma explosão completamente diferente de blues, que é um estilo também que inspirou a banda. E é um tema que eu também gosto muito e que também já me inspirou a fazer. É uma transição interessante. Parece uma transição bastante interessante. Sim, traz de ouvir a música. Eu e os ouvintes. Exato. Pronto, eu acho que é isso tudo por esta semana, caros ouvintes. Obrigado mais uma vez por estarem connosco. Obrigado. E encontramos-nos aqui na próxima semana. Claro, obrigado. No palco das notícias internacionais, a Beatriz foca a sua atenção na notícia, com contornos alarmantes, do aumento de doenças respiratórias na China. Como todos sabemos, este país é pródigo em ocultar informação, por vezes com a cumplicidade da OMS, sobre situações sanitárias preocupantes, que podem descambar em pandemias, como foi o caso da Covid-19. O aumento de doenças respiratórias na China, que chamou a atenção da Organização Mundial de Saúde, OMS, é causado pela gripe e por outros agentes patogénicos conhecidos e não por um novo vírus, afirmou, no dia 26 deste mês, o Ministério da Saúde chinês. Os recentes surtos de infecções respiratórias são causados por uma sobreposição de vírus comuns, como o vírus da gripe, o rinovírus, o adenovírus, bem como por bactérias que geralmente provocam pneumonia, afirmou o porta-voz da Comissão Nacional de Saúde do país. O Ministério da Saúde apelou às autoridades locais para que abram mais clínicas de combate à febre e promovam a vacinação de crianças e idosos numa altura em que a China enfrenta uma vaga de doenças respiratórias naquele que é o primeiro inverno sem restrições devido à Covid-19. Devem ser feitos esforços para aumentar a abertura de clínicas e áreas de tratamento relevantes, alargar o horário de atendimento e aumentar o fornecimento de medicamentos, afirmou o porta-voz do Ministério da Saúde, Mi Feng. Mi Feng aconselhou ainda as pessoas a usarem máscaras e apelou às autoridades locais para se concentrarem na prevenção da propagação de doenças em locais com muita população, como escolas e lares de idosos. O aparecimento de novas estirpes de gripe ou de outros vírus capazes de desencadear pandemias começa, normalmente, com o aparecimento de grupos de doenças respiratórias não diagnosticadas. Tanto a SARS como a Covid-19 foram inicialmente classificadas como tipos invulgares de pneumonia. No início do mês, as autoridades chinesas atribuíram o aumento das doenças respiratórias ao levantamento das medidas de restrição ou confinamento devido à Covid-19. Noutros países, foi também registado um aumento de doenças respiratórias quando as restrições da pandemia terminaram. Durante uma teleconferência, a OMS adiantou que as autoridades de saúde chinesas forneceram na quinta-feira os dados que revelaram existir, desde outubro, um aumento de internamentos hospitalares de crianças devido à infecção bacteriana, vírus respiratório, gripe e vírus da constipação comum. Segundo a OMS, neste momento, há pouca informação para avaliar corretamente o risco dos casos relatados de doença respiratória em crianças. Tanto as autoridades chinesas como a OMS foram acusadas de falta de transparência nos relatórios iniciais sobre a pandemia da Covid-19, que começou na cidade de Wuhan, no centro da China, em dezembro de 2019. Yeah. only see the road from the heat coming up. Reach down between my legs, ease the seat back. She's my name. No programa de hoje, a Matilde sugere a leitura de um livro que nos leva a refletir sobre os perigos do fascismo, cujo título é Como Funciona o Fascismo, de Jason Stanley. Só de pensar que são os governos democráticos que estão a alimentar a ascensão de partidos de extrema-direita, com as suas políticas de manutenção do poder pelo poder, vulgo tacho, torna este contexto em que vivemos muito mais preocupante. A propósito, eis um poema de Michael Rosen. Diz o seguinte: às vezes eu temo. O fascismo chega como teu amigo, vai restaurar a tua honra. Ele não chega dizendo: nosso programa significa milícias, prisões em massa, deportações, guerra e perseguição. Numa altura em que somos constantemente confrontados com a ascensão de partidos extremistas ao poder, sobretudo em países europeus, como no caso da Itália e dos Países Baixos, é importante que percebamos o que estas ideologias são capazes de fazer e, acima de tudo, é importante que as consigamos travar. Por todos estes motivos, hoje trago-vos um livro sobre o funcionamento do fascismo, intitulado Como Funciona o Fascismo, de Jason Stanley. Passemos então à sinopse. Em anos recentes, a curiosidade quanto ao termo fascismo transformou-se num fenómeno mundial. Mas o que levou a isso? Jason Stanley, filho de refugiados da Segunda Guerra Mundial, explica fenómenos como a presidência de Trump, o Brexit, o movimento italiano 5 estrelas e a liderança autoritária de Erdogan, entre outros, dando a conhecer os 10 pilares fundamentais do fascismo, entre os quais a ideia de reviver um passado mítico e glorioso, a política da lei e da ordem baseada na ideia de grupos minoritários criminosos e a valorização do trabalho duro em prejuízo de sistemas de bem-estar social. Toda uma linguagem e crenças que separam as pessoas entre nós e eles. Refletindo sobre a história, filosofia, sociologia e teoria crítica da raça, este é um livro pertinente e atual que expõe como Estados democráticos estão a sucumbir a discursos populistas. A história mostra-nos o imenso perigo de subestimar o poder cumulativo das táticas fascistas que deixam a sociedade cada vez mais vulnerável aos apelos da liderança autoritária. E somente quando as identificamos é que podemos resistir aos seus efeitos mais danosos e regressar aos ideais democráticos. O fascismo não é uma coisa do passado. Infiltrou-se no presente e pode ser o futuro se nada fizermos para o impedir. Para mais informações sobre o livro, consulte book.pt. Boas leituras! Eis mais uma lição sobre o piano. Ana Ribeiro vai falar-nos sobre a forma como as teclas brancas e pretas produzem o som. A vida é um piano. Teclas brancas representam a felicidade e as pretas a angústia. Com o passar do tempo, tu percebes que as teclas pretas também fazem música. Frase do livro A Última Música, de 2010. Boa noite. Vamos falar de como as teclas produzem o som. Quando as teclas são acionadas, existe uma peça chamada martelo que atinge as cordas e faz as notas vibrarem. Dentro do instrumento há um prolongamento da tecla do piano que forma uma espécie de alavanca. Quando a tecla está em repouso, o martelo permanece abaixo. Quando a tecla é pressionada, o seu prolongamento sobe e o martelo atinge uma corda que vibra e produz som. Se o pianista bate forte na tecla, o martelo atinge a corda com força, gerando um som mais intenso. Quando falamos em notas sustenidas, estamos a falar de notas com aumento sonoro. Quando falamos de notas bemol, estamos a falar de uma diminuição sonora. No próximo programa, vou falar de como são utilizados os pedais. Prosseguindo o caminho das memórias da história do cinema, o José Ribeiro vai neste programa recordar o primeiro filme de ação de sempre e fazer uma breve resenha da sua história. Alguém sabe o título do filme? Olá a todos. Hoje venho falar-vos sobre o primeiro filme de ação de sempre. O Grande Roubo do Tran é um filme norte-americano de 1903 considerado um marco na história do cinema por usar técnicas de filmagem inovadoras tanto na captura como na edição. Fazendo uso de filmagens em locução e movimentos de câmaras incomuns para a época, o filme é considerado como o primeiro filme de ação norte-americano. Com cerca de 10 minutos de duração, o filme guardava um segredo para o seu final. A versão exibia conta com uma trilha sonora existente na sua versão original. Valeu a pena assistir para ver como o cinema e os comboios evoluíram. Para facilitar, aqui vai uma parte do filme. A história começou com dois bandidos invadindo o escritório de um telégrafo da companhia de comboios, onde forçaram o operador a transmitir uma mensagem para que o comboio pare na estação para ser abastecido com água. Em seguida, amarraram o operador e aguardaram a chegada da locomotiva. Mais dois ladrões juntaram-se ao grupo. Entraram nas carruagens, mataram o mensageiro e explodem uma caixa forte com dinamite. Em seguida, matam um dos operadores e forçam o maquinista para parar o comboio, Tran, e desconectar a locomotiva. Na sequência, formam os passageiros a entregar os seus pertences sobre a mira das suas armas. Ao tentar fugir, um dos passageiros é morto sobre os trilhos. Se quiser saber o resto, é ver o filme. Na mesma linha temática do livro que eu sugeri, a Mafalda faz hoje uma reflexão sobre um caso concreto da ascensão dos partidos de extrema-direita, a vitória do PVV, de Geert Wilders, nos Países Baixos, onde a tradição democrática tem tido fortes raízes. Sintomático, não? Os Países Baixos são apenas o mais recente país da União Europeia a desistir de votar sempre no centro, à esquerda ou à direita. Geert Wilders é o próximo primeiro-ministro. Dois países, ou os eleitores por eles, optaram por seguir a extrema-direita, a longínqua Argentina e também os Países Baixos, cujos eleitores votaram esta semana maioritariamente no PVV, a formação do partido do extremista Geert Wilders. O que tem motivado os analistas é a dimensão da vitória de Wilders. A vitória do PVV foi muito para além do que as sondagens previam e quase multiplica por dois o número de lugares que conquistou no Parlamento nas últimas eleições. Eram 20 e desta vez serão pelo menos 35. Mais importante ainda, e segundo a imprensa local, é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que o maior partido dos Países Baixos não é de uma das famílias sistematicamente maioritárias, o centro-direita ou o centro-esquerda. Mas, ao contrário do que vai sendo dito no caso de outros países europeus, Wilders não terá ido buscar eleitores aos descontentes de outras formações, mas conseguiu convencer abstencionistas empedernidos das vantagens de, desta vez, não ficarem em casa. De facto, as abstenções foram particularmente diminutas, com o número de eleitores ativos a aproximar-se da fasquia dos 70%, portanto uma forma de vencer a extrema-direita diferente daquilo que estamos habituados. E, portanto, quando a extrema-direita chega em força a um país como os Países Baixos, que têm das tradições democráticas mais antigas e que sobreviveram democráticos quando grande parte da Europa vivia em regimes absolutos, quer dizer que os populismos estão realmente a crescer desmesuradamente, de forma descontrolada, e não é um bom sinal. A extrema-direita vence em cada vez mais países e o meu maior medo é quando vencerem demasiados. Get up! Quem não conhece os famosos voos de Michael Jordan em fundances espetaculares quando jogava basquetebol? Vem isto a propósito do tema que a Diana nos vai falar no programa de hoje, duas marcas de ténis muito populares ainda na atualidade. Olá, boa noite. Hoje iremos falar acerca de alguns factos sobre as duas marcas de ténis mais conhecidas no mundo, que são o Nike Air Jordan e o Converse Chuck Taylor All-Star. Aqui estão alguns factos sobre cada um deles. Nike Air Jordan. Os ténis Air Jordan foram lançados pela Nike em 1984, em colaboração com o famoso jogador de basquetebol Michael Jordan. Os primeiros ténis Air Jordan foram banidos da NBA porque não estavam de acordo com o código de cores da liga. O logotipo, característico do Air Jordan, é inspirado na pose de Jordan durante um slam dunk. O sucesso dos ténis Air Jordan ajudou a estabelecer a Nike como uma das principais marcas de calçado desportivo do mundo. Ao longo dos anos, a Nike lançou várias edições limitadas e colaborações especiais dos ténis Air Jordan, tornando-os objetivos de desejo para colecionadores. Converse Chuck Taylor All-Star. Os ténis All-Star foram lançados em 1917 pela Converse Rubber Shoe Company. O jogador de basquetebol Chuck Taylor foi contratado pela Converse em 1921 como representante de vendas e ajudou a promover e a melhorar o design dos ténis. Os Chuck Taylor All-Star originalmente foram desenvolvidos para o uso no basquetebol, mas ao longo do tempo tornaram-se populares para uso casual e em diferentes estilos de moda. Os ténis All-Star têm uma silhueta icónica, caracterizada pela biqueira de borracha e pelo logotipo da estrela na lateral. Os All-Star foram usados por várias personalidades famosas ao longo dos anos, incluindo músicos, artistas e desportistas. Tanto os Nike como os Converse têm um lugar especial na cultura sneaker e continuam a ser populares em todo o mundo até hoje. Até à próxima. A Mafalda continua a sua demanda dos trilhos dos mercados de Natal. Desta vez sugere uma curta viagem à aldeia de Cabeça, situada no concelho de Ceia, a aldeia natal mais ecológica do país. Queria lembrar mais um poema dedicado ao Natal, desta vez da autoria de Miguel Torga, escrito no Natal de 1974 em Coimbra. É só uma estrofe, a primeira estrofe. Diz assim: Natal, soa a palavra nos sinos, e que tropele nos sentidos, e que vendaval de emoções. Natal de quantos meninos em nudez foram paridos num presépio de ilusões. A festa em Cabeça, aldeia natal, no concelho de Ceia, que já vai na sua 11ª edição, mantém o conceito original. De 8 de dezembro a 1 de janeiro de 2024, Cabeça será a aldeia natal mais ecológica do país. Nesta festa de Natal, que, como disse, vai na sua 11ª edição, toda a decoração da aldeia é feita de recursos e materiais provenientes de desbastes e limpezas florestais e com a paixão e engenho das gentes da aldeia. Afinal, o Natal na aldeia de Montanha de Cabeça é tão genuíno e puro como o ar que aqui se respira. São os habitantes que trabalham para transformar esta aldeia na mais peculiar e sustentável aldeia de Natal. Tudo é feito com as suas mãos sábias dos cerca de 170 moradores desta aldeia de montanha e com materiais da natureza, que resultam, como disse, de limpezas cirúrgicas das florestas, do Parque Natural da Serra da Estrela e terrenos vizinhos. Giestas, videiras, pinheiros, folhas, canas de milho e outros materiais são reciclados e dão a matéria-prima para as decorações de Natal. Não perca esta aldeia de Natal aqui tão perto e divirta-se e boa viagem. E por fim, senhores ouvintes, destacamos algumas das atividades desenvolvidas pelo agrupamento. A 20 de novembro comemora-se um duplo aniversário que pretende alertar e sensibilizar para os direitos das crianças de todo o mundo. A proclamação da Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, e a adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Para assinalar este dia, e mais uma vez, debater, tanto em família como na sala de aula, os direitos da criança, os alunos do primeiro ciclo da Escola Básica de Oliveira do Hospital assistiram a uma palestra sobre esta temática dinamizada pela GNR, no âmbito da Escola Segura. Cada turma elaborou uma camisola com alguns direitos e assim se montou o estendal dos direitos. Igualmente, as restantes escolas assinalaram este dia com diversas atividades. O Dia Nacional do Pijama também se realiza a 20 de novembro de cada ano. Pretende-se que o Dia Nacional do Pijama seja um dia educativo e solidário, feito por crianças que ajudam outras crianças. É um dia em que as crianças pequenas lembram a todos que uma criança tem direito a crescer numa família. Os jardins de infância assinalaram esta data em que todos vieram vestidos com pijamas para a escola e realizaram atividades muito divertidas e com muita brincadeira, mas sem esquecer o espírito de solidariedade, pois todas as crianças contribuíram para ajudar os amigos. A Associação de Estudantes também se associou a esta causa e lançou uma campanha de recolha de brinquedos e roupas para posteriormente entregar a instituições. No domingo, terminou o intercâmbio com a Escola da Polónia. Foi, sem dúvida, uma semana repleta de atividades e de visitas, mas principalmente de partilha e de companheirismo. Um bem-haja aos alunos participantes e aos pais que tão bem receberam os alunos polacos. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, José Ribeiro, Ana Ribeiro, Diana Diniz, Martim Sousa, Ricardo Neves, Sebastião de Campos Alves, Basílio Lima e Ana Mendonça. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Sebastião de Campos Alves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova.